Furiosa em fúria, devastando a peste. Um homem é lepra da rua, a guerra já não aguenta. Inocência não se encontra, a paz já se foi, a maldade de ponta a ponta. O criador se arrepende, virou as costas pra nós. Experiência que não deu certo, homem um bicho feroz. Nasce de sangue e paternidade, não existe entre nós. Cegado pela cupiça, faz sua guerra e destrói. Por valores tão próprios, faz sua guerra e destrua. A vida já não importa, os seus valores são mais. Enquanto o bolso está cheio, foda-se quem ficou pra trás. Vai pensando desse jeito, por isso que está fugido. Pois com ferro, fere, com ferro será ferido. Cada passo maldito, sua vida está em perigo. Se lambuza na ambição, quem me ouve é amigo. Se fudeu. Em tubos de ensaio, maldita experiência. A fórmula humana com dose de decadência. Em tubos de ensaio, maldita experiência. A fórmula humana com dose de decadência. O homem nasce para viver, procriar e morrer. Não pensar duas vezes antes de tirar a vida de outro ser. Com requisitos de crueldade, a maldade espalha pela cidade como notícias. Atrocidade acontecendo bem diante de nossas vistas. Fatos e boatos e muitas histórias cruéis. Instinto humano perigoso como um ninho de cascavéis. Imprevisíveis atitudes, não se iludam com essa vida. Um passo falso já era, é onde tudo termina. Pois não existe mais sonho, tudo agora é verdade. Feche os olhos, veja o escuro antes que o mundo acabe. Pelas pragas, pelas bombas, fabricadas pelos seres humanos. Fome e miséria, ninguém liga com nós onde estamos. Presente de grego, de americano para japonês. Como disse o presidente, eu amo todos vocês. E mandou de presente duas ogivas atômicas. Castigados pelos ratos e a peste bubônica. O instinto humano, na verdade, é uma ameaça. Pois não existe um animal que acaba com sua própria raça. O mundo que vivemos é o mundo de louco. Aperta o botão vermelho e já era. Fim de jogo. Em tubos de ensaio, maldita experiência. A fórmula humana com dose de decadência. Em tubos de ensaio, maldita experiência. A fórmula humana com dose de decadência.